Tu tá tocando violão, é minha impressão? Yup. Tá de sacanagem, wait me. Ele tá tocando bem assim, Polycap biscoito. Caralho, quase que tava tocando essa. Toca Pegasus Fantasy então, vamos ver. Pelo amor de Deus, né? Eu toco violão, não sou mestre não, pô. Mas toca aí, pô, que tu sabe, caralho. O Neilson manja, fala com o Neilson que o Neilson manja. Não, o Neilson toca guitarra. Então, pra tocar Pegasus com ele. Quem dera se eu tocasse guitarra. Quem dera se tu tivesse uma guitarra pra vender, né, Nilson? Pois é. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbro, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera, tamo aí e vou deixar claro uma mensagem. Caso eu morra, bury me with my money. Saúde. Saúde. Que dinheiro, Edu? Seu dinheiro você pegou e comprou tudo de maconha, pô. Rapaz, eu tô mais avançado que vocês, pobres mundanos. Eu já vou uso. Vou enterrar você com as maconhas. O outro vai querer pegar, doido. Eu já uso celulose de cannabis. Eita, pô, aí, vamos parar. Cannabis. Vamos parar com essa apologia às drogas aí. Junto aqui conosco, Nilson Lopes. Hoje é joguinho de tiro, porrada e bomba. E só pra ser do contra. Pegou essa? Eita porra! Aqui também, Fernando 3D! Fala galera, bora dar uns tirinhos aí. E agora ele, Ricardo Spider! Olá cidadãos, então o ruim não, na verdade o bom de você, feio de verdade, você ser feio de verdade é que as pessoas pensam que você é de mentira. Caraca, eu sei bem disso. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, sabe? Olha aí. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, hoje nós vamos falar sobre aqueles joguinhos de tirinho, né? Os famosos run and gun, né? Esses joguinhos que as pessoas têm arminhas na mão. Alguns dizem que é hack and slash, mas aí o Nilson fica doido. Fica doido não, sai do corpo. Não, aí já é outro estilo, pô. Os caras que falam que é beating up e é hack slash, quer dizer, eita, jogos pô. De briga de rua. Os caras falam que briga de rua é hack slash. Olha só, porém antes da gente ir pros nossos recadinhos, a gente gostaria de fazer um anúncio muito especial aqui, por isso que eu não apresentei ele ainda, né? Primeiro, gostaria de falar do Fernando. O Fernando definitivamente entrou para a equipe. Hoje ele pode se dizer um membro fixo do Machine. Parabéns, Fernando. Seja muito bem-vindo. Opa, obrigado aí pela oportunidade. Olha aí, opa, tá melhor do que uns caras aí. Olha aí. E também gostaria de dar os parabéns ao nosso querido Flávio, que hoje ele deixa de ser estagiário finalmente e vai ser efetivado como membro fixo do Machine também. Olha aí, pô! Fala aí, Flávio! Flávio? Cara, o único dia que eu falei que eu aceitaria que ele fosse promovido, que eu não criaria caso, ele não aparece. Ele não tá aí, cara. Dá pra acreditar não, um negócio o pior, desse? O pior que o Tim Bru falou pra mim assim, ó, Fernando, eu vou fazer uma surpresa pro Flávio que eu vou falar que ele... Olha só. Pô, que sacanagem, cara. Logo hoje, Flávio, logo hoje que nós íamos te efetivar, tu não tá aí, cara. Tu vai ter que continuar como estagiário, velho. Porra. Fazer o quê, né? Ah, paciência. Fica pra próxima, quem sabe 2019, 2020. Fazer o quê? Infelizmente, não dá, né? Vai continuar como estagiário. Então, bora lá, Edu. Vamos pros nossos recadinhos. Então, pessoal, se você é daquele tipo de pessoa que atira e sai correndo, que nem o pessoal do Facebook que posta e sai correndo, então você pode encontrar a gente lá no Facebook, arriscar dar um tiro e sair correndo, já que você não vai conseguir acertar a gente porque a gente tá perdido no tempo. Então você pode encontrar a gente lá no facebook.com/machinecast ou no nosso grupinho facebook.com/groups/machinecast. Agora, se como o Neilson disse, você é do contra e prefere ficar no Twitter do que ficar no Facebook, você pode twittar a gente lá. O nosso perfil é o @machine_cast. Agora, se você gosta mesmo de jogar joguinhos aí de Run and Gun, você pode equipar a sua Heavy Machine Gun e encontrar a gente lá na Alvanista. É só você pegar o nosso perfil lá, que é o @machinecast. Agora, não esquece também que você pode dar uns shots aí, que é o nome de fotos em inglês, e compartilhar com a gente lá no Instagram, que a gente também tá lá. É só você procurar lá MachineCast que você vai encontrar a gente lá. E, além disso, tudo que a gente vai falar daqui, você pode mandar aquele e-mailzinho maroto para nós lá no contato@machinecast.com.br e aparecer aí na leitura de e-mails e comentários do MachineCast. Certo, pessoal, já se você quer ajudar aí o MachineCast a divulgar a palavra, e a gente gostaria da sua ajuda sempre, a nossa indicação funcional hoje vai pro vendedor de celular na loja. Que quando você entra na loja aí para ver um celular novo ou querer trocar teu celular, o cara vem te oferecendo um S9, um iPhone 18, e você só quer comprar um simplinho aí, um A2, um A3, um troço que caiu no orçamento, dual chip e tal. Então, pra compensar um pouco aí, pra dar uma quebrada de gelo, quando ele vier fazer essa oferta, ele falou, cara, não, mas eu tenho um podcast bom aqui pra te indicar, pra você ouvir no teu celular aí, que deve ser mais avançado do que eu tô comprando, que é o MachineCast. Então, quando você for, tiver essa experiência aí, lembra de indicar o MachineCast, que a gente vai agradecer. Já pede pra ele ouvir no Spotify, né, o Spider? É verdade, agora estamos presentes aí no Spotify também, que é mais uma plataforma, ou seja, não há desculpa para não ouvir. Não tem, né? Não e tem. E se tiver uma boa desculpa, mande para nós, que daí a gente gosta de saber também. É, se inventar desculpa ainda de não conseguir comprar o celular, não, também não tem essa desculpa, porque eu passo o contato do Zupão e aí compro com o Zupão. Bora pra isso. O final do Zupão. Stranger. Bom, pessoal, já dados os nossos recadinhos, vamos nos preparar a falar dos nossos joguinhos, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos começar aqui a falar dos nossos queridos joguinhos. Porém, antes, vamos tirar aqueles minutinhos básicos para falar do que a gente tem jogado hoje em dia. Eu acho... Nilson, responde uma coisa pra mim, cara. Run and Gun ainda existe hoje em dia ou ele evoluiu para um outro gênero de game? Cara, ainda existe alguns remanescentes ainda, mas é raro, cara. É um estilo, como se dizer assim, quase que zumbi, né, cara? Hoje, nos dias de hoje, né? Mas nos anos 80, 90, 2000, ainda existia muitos jogos assim, cara. Hoje em dia é mais raro. Sai mais jogo de FPS mesmo, né, cara? Sim, FPS, mas esses raros que saem hoje em dia, eles são diferentes daqueles que a gente via antigamente ou ele sai assim, tipo... Não, eles... eles, assim, diferente em questão de gráfico, mas a essência do estilo tá toda lá. Eles não conseguem fugir dessa essência, entendeu? Aham, entendi. Porque tá enraizada no estilo. Se você tentar mudar, tem até alguns estilos, outros jogos que tem um estilo de que é plataforma misturado com Hanegan. Uh-huh. Ou contra, né? Normal. Mas vou dar um exemplo. O jogo mais novo, o último jogo que saiu nesse estilo, que bastante gente gostou, é o Cuphead, cara. Que é um baita jogo. Exatamente. Eu ia falar sobre isso. Mas aí me responde uma coisa. Outra dúvida que eu ia fazer, e quando eu citasse o jogo, mas já que citou, já vou fazer direto a pergunta. Hanegan é quando o personagem tem uma arma na mão, teoricamente, né? Eu vi que alguns tem um ninja que joga estrelinha, enfim, que seja. Sim, sim. Mas esse daí que tu falou, o Cuphead, eles atiram com a mão. É, eles atiram leigãs infinitos. Realmente, eles ficam igual o Yusuke ali atirando, mas no caso nem é ter arma, no caso é atirar, não importa como os caras atiram. Sim, sim. Se eles atiram carta, se eles atiram, sei lá, cara. Porra, então quer dizer que tem um jogo... Atiram shuriken, se eles atiram kunai, não importa. Então tu quer me dizer que tem um jogo Renegan do Yu-Gi-Oh? É isso? Talvez pode, eu não sei. Talvez pode, eu não sei. Vai vir do Gambit, velho. Ai, ai, ai. Bom, depois que botaram o Yugi lá naquele Jump Force lá, eu não duvido mais nada. Fazer o quê? Mas aí, Spider, algum Hanegan atual tem jogado? Não? Tentem Blue, tem o último bom aí que eu joguei, foi o Brawl Force. Talvez mais gente tenha jogado. Olha, isso eu não conheço. Como é que é o nome? Brawl Force. Eu ouvi falar, mas não joguei não, Force. Cara. Cara, ele veio de graça pra mim na PSN há uns 2 anos atrás. E eu não dava nada pra ele, assim, cara. Só que, pô, o jogo é muito legal porque ele é um run and gun que você pode jogar 4 pessoas ao mesmo tempo. Né? Ah, sim, aquele que a gente se transforma nos Brucutu, né? Do cinema, não é? Isso, exatamente. Porra, exatamente. Aí sim, tem o Sylvester Stallone, tem o Rambo, no caso, né? Tem o... Tem o Rambo. O Schwarzenegger, o Chuck Norris. Vai, isso aí é foda. Vixe, é muito foda. Tem o Blade, tem o Neo, tem... Porra, é muito foda. Caraca, é zoeira assim, cara? Cara, tem até o Raiden, Nilson, pra sim. jogar com ele. Assistam um gameplay pra vocês verem, cara. É muito legal. É muito legal, cara. Mas assim, é legal de jogar com a galera. Jogar sozinho esse é daqueles jogos que se tu joga sozinho, ele te dá cheiro da depressão, sabe? Eles têm que jogar pelo menos com uma pessoa. Concordo com você, Timbo. Pelo menos com uma pessoa. Tem uma leva de jogos assim, sabe? Que eles te passam a imagem de ser um jogo antigo, criado, tipo RPG Maker e coisa e tal. Então, assim, eles não prezam por história, nem qualidade, nem de gráfico. Essas coisas. Eles ganham na diversão. Na principalmente diversão. Com os amigos, né, Spider? Exatamente. Tem vários jogos também. Mas é exatamente o que você falou. Ele não quer saber muito de história nem nada. O negócio dele é diversão. Diversão. Então, se é divertido, tá valendo, vamos em frente. Porque a maioria dos Hanegan não tem uma história profunda, tem um conceito, né, cara? De história pra dar pra dar aquilo pra você jogar, mas não precisa ter uma história tão elaborada pra um Hanegan, cara. Eu acho é exagero. Edu! Cara, eu joguei 2 recentemente Hanegans com propostas diferentes, mas muito legais. O primeiro é o Zombie Nation, que eu joguei no PlayStation 3. E a ideia dele, o interessante dele é que ele mistura alguns elementos de jogos multiplayer massivo. Você pode encontrar com outros players no cenário e coisa e tal, mas ele tem um sistema de pontuação global. E o jogo é de você eliminar zumbis e limpando as áreas e coisa e tal. Então, de acordo com a região que você tá jogando, quanto mais zumbis, coisas você vai matando, vai caindo no ranking mundial lá dos países. Então, tipo assim, ah, o Brasil eliminou tantos milhões de zumbis, os Estados Unidos derrotou tantos milhões de zumbis. E aí vai indo as progressões por país e coisa e tal, você vai ganhando uns prêmiozinhos lá, caso Entendi. Você consiga. Legal. Ouvir uns negócios e tal, joguei. É bem legal. Eu joguei bastante esse aí, Edu, mas eu não lembro dessa ideia de você encontrar outros players no cenário. Eu lembro de você jogar você ou mais uma pessoa junto e você Isso. ir pelo cenário matando, assim. Isso, e tem um... Depois que você passa, acho que o quarto ou quinto estágio, não sei, abre um negócio lá online que você vai tipo um survival. O cenário não acaba. Aí vai entrando e saindo gente desse negócio, saca? Tipo, o cara morreu, ele saiu da partida, e o outro entra. Esse jogo é muito divertido, cara. Eu acho que eu acabei ele, sei lá, umas 4 ou 5 vezes. Assim. Eita, pô, olha só. É muito bom. Ele, é muito ele bom, é bem cara. Legal, cara. Ele é bem e legal. E isso que eu não gosto do jogo do zumbi, hein? Só pra deixar claro, hein? Né? Olha só. O outro é um jogo bem inusitado que eu nunca achei que fosse sair uma proposta desse jogo desse jeito, que é o Tomb Raider e o Templo de Osiris. Oh, isso mesmo, é, eu tenho esse. Jogo bom, jogo legal pra ficar na Muito galera. Legal também, cara, que ele mistura o estilo run and gun com um pouco de puzzles, saca? Então, em alguns momentos, você tem que o jogo tem duas formas de você jogar. Ou multiplayer, com mais uma pessoa, e aí você resolve os puzzles de uma forma, ou você joga sozinho. Aí os puzzles são pra ser resolvidos de outra forma diferente. Mas tem todo aquele estilo. Mas é medo, é quebração do jogo todinha, né? Porque o jogo de Hanegan é tiro pra tu cotelado, aí você tem que fazer um puzzle aí acaba tudo. É, mas eu acho que dificilmente alguém vai classificar esse jogo como um Hanegan. Eu acho que eles vão colocar mais como um adventure. Tenho quase certeza, cara. É. Pois é, mas tem bastante isso. Também, mas... tem. Ele tem bastante coisas do gênero, né? Uhum, sim. Mas ok, mas... Fernando agora, vai! O último que eu joguei foi de PC, foi o Myth número 9 lá, que é aquela cópia que falam que é a cópia do Mega Man. Ah. O Mighty Number 9, não? Isso, mas isso não é jogo renegar não, velho, isso é plataforma. Mas não tem arminha na mão? Não, mas não... Não é tipo você é correndo aí. De um ponto A a ponto pois B. Pois é, Edu, mas eu acho que é sim, Edu. Claro que é, Edu. Ele é um Hanegan, Edu, porque o Mega Man é considerado um Hanegan. É. Entendeu? Ele é bem único, o Mega Man é bem único, mas é um Hanegan, cara. É, pois é. Até, inclusive, eu ia perguntar pro Neils, mas eu nem preciso, já vou lacrar aqui, ó. Ghost in Ghost é Hanegan. Ele tem mais sessões de plataforma, mas ele prático, ele é um Hanegan sim, cara. É, tem muito. Olha aí. Esse foi um dos que eu joguei, o Cuphead, eu também cheguei a jogar um pouco também. Olha aí. Mas Fernando, você gostou do Mighty Number 9? Cara, eu não achei ruim não, mas é aquela cópia do Mega Man assim. Não, nota mas peraí. Cópia? Porra, o cara que criou o Mega Man criou ele, por que tu acha que é uma cópia, cara? Não, não é cópia, é modo de dizer, entendeu? Sim. O cara quis fazer um Mega Man. Homenagem, no caso é uma homenagem mais fraca. É, não, com certeza. É, se for comparar o Mega Man, não tem nem como falar. O Mega Man é muito melhor. Eu, como não sou muito fã de Mega Man, não comprei ele porque chegou a estar praticamente de grátis aqui, 9 Bolsonaros esfaqueados aqui, mas não. Não quis comprar. 9 faquinhas. 9 estocadas. Não quis comprar. Esse preço tá o Might? Tá o quê? Esse preço é o Might ou o Mega Man? O Might. O Mega Man é quase 150, eu acho, reais, essa porra. Rapaz, eu não pagaria. Velho, o Might não... Assim, eu ganhei ele de graça da PSN, me diverti muito jogando ele. Ele é um joguinho até divertido. Mas ele não é um Mega Man, cara. É fraco, Edu. É muito fraquinho. A mecânica de jogo dele é muito diferente de um Mega Man. Você tem elementos ali semelhantes, igual você pega a arma do inimigo, o ponto fraco do inimigo é a arma de outro inimigo, e coisa e tal. Mas você, por exemplo, você não destrói os inimigos, você enfraquece os inimigos, corre em cima deles pra se absorver os inimigos, saca? É, eu então, acho que o Mighty Number Knight, ele é tipo assim, é o Mega Man com outro skin, porque eu não posso usar uma outra skin, porque eu não posso usar não posso fazer o Mega Man. Eu achei que era isso também, cara. Então eu fui secão quando ele saiu de graça. Falei, nossa, velho, é Mega Man com outra roupinha. Mas não, velho, quando você começa a jogar, que você pega a jogabilidade ali, você não se sente jogando um Mega Man. Você não tem aquela sensação de um game parecido Nota com o Mega Man. Pois é. Então tá. Então, terminado de falar aí desses joguinhos novos aí, até surpreendeu, né? Porque, porra, a gente falou bastante jogos aí parecidos com o gênero, muito parecidos, se não são iguais, né? Me lembro que quando a gente falou dos beat'em ups, nem foram tantos assim, foram um ou dois ali, inclusive até jogos só praticamente relançamentos, né? Feitos de novo iguais como eram os antigos. Só quero ressaltar que quem fez voltar de novo o estilo foi o nosso saudoso aí, o Cuphead. Se não fosse ele, o jogo ainda tava meio morto até hoje. O estilo tava meio morto até hoje, né, cara? Pior. Fez voltar essa onda aí foi ele. Pior. Então tá. Então agora vamos começar a falar dos joguinhos bons de verdade. Heavy Machine Gun. E agora vamos ao tão momento, o momento mais esperado do cast, que é o sorteio honesto, né? Bicho, eu tinha até esquecido já, maldito, velho. Tava tão empolgado com o tema aí que esqueceu, né? Dos pormenores. Olha aí. Essa runa eletrônica tá travada, igual daqui, você aperta no 1 já cai no 13. Eita porra. Eu, quando ficou sabendo da pauta, ele empolgou tanto, escolheu tanto jogo, esqueceu do sorteio. Esqueci que tinha essa runa eletrônica travada. Olha só. Então vamos lá. E, ó, poxa vida, aí saiu eu primeiro, olha aí. Sensacional. Porque, né, cara? Eu acho que o cosmos em volta do Saturno ajudou você, cara. Só pode, cara, só pode. Alinhamento dos planetas, só pode ser isso. Vamos lá. E eu lamento pros ouvintes que sempre esperam aí que a gente fale daqueles jogos assim obscuros e coisa e tal, mas eu vou ser obrigado a ser muito óbvio na minha escolha, porque você vou falar... Você é obrigado a ser do contra. Porque eu vou falar de um jogo que eu joguei demais, demais, demais, na locadora, ali no 90 e alguma coisa. Joguei muito com um amigo meu, Ronaldo, se estiver ouvindo, ó, tô fazendo um coraçãozinho aqui. E Ronaldo, que brilhava no Corinthians. E o jogo é Contra 3, The Aliens War. Pariu, hein? Baita jogo, mano. Jogo foda, né, cara? Gente, apesar de gostar mais do Contra Hard Corps de Mega, né, cara? Olha só, como eu joguei essa porra. Rapaz, joguei demais. Não, esse jogo é da época que a Konami fazia jogo bom, né? Na hora que eu falo Konami, já me lembro daquele barulhinho do Konami abrindo na tela, assim. E o Contra era muito legal. Eu não sei, quem diz o Nilson, a gente conversou um pouco no começo do cast, não lembro da história, eu sei que eram alienígenas invadindo a Terra, né? Tinha o Bill Riser e o Lance Bean, eu acho que é o nome dos dois personagens, dava pra jogar de dois, multiplayer ou sozinho. Eles são dois soldados, super soldados no caso. Ah, eles são super soldados, tipo Capitão América, assim? Ou eles só são bons pra caralho, não, tipo o Spider? Não, é super soldado porque as habilidades deles não é comparado a mais de ninguém, entendeu? Tipo o Spider, sim. O John Rambo. Tipo o Spy, assim, que a habilidade de ligar o foda-se pra humanidade. Caraca. Sempre e constantemente. Eu acho que... Edu, jogou esse jogo, Edu? Cara, demais da conta. Puta que pariu. Perdi a conta de quantas noites eu e um amigo meu, a gente virou acordado tentando jogar a porra do negócio e não passava de determinado ponto. Da onde? Tu lembra, não? Um chefe que é um... A gente fica pendurado no avião, assim, aí a asa fica girando pra cima e pra baixo, aí ela fica rodando direto, aí ela fica tremendo pra cima e pra baixo. Penúltima fase, cara. É? Porra, a gente tava pertinho do final, então, velho. Olha, nunca passei daí, não. Com 30 Para, vidas? Você não zerou, cara, esse jogo? Com 30 esse vidas, jogo. Vocês não conseguiram? Com 30 vidas, não conseguiram. Nunca fiz essa manha de 30 vidas, não. Porra, a Konami manha, Coach, porra. Vou deixar bem claro que a manha de 30 vidas só existe na versão japonesa. Na versão americana, eles tiraram esse truque, cara, e você tem que ir na moral. E a versão americana é mais difícil que a japonesa, cara. Olha só. É, a gente chegou lá, foi na moral, filho. Tipo assim, 15 horas consecutivas jogando o negócio, já tinha decorado o movimento de tudo quanto é bichinho das fases iniciais. Guardar as armas e coisa e tal. Porra, e ele tinha uma mecânica de armas interessante, né, Orilson? Porque tu tinha várias armas durante o cenário, tu ainda podia acumular arma, né? Tipo, tu podia trocar de arma durante o jogo ali, não era? É, no caso isso aí já vem desde a época do Nintendinho, né, cara? Já dá pra você segurar duas armas, mas se você morresse, você perdia a arma que tava na sua mão. Sim. Aí, e a outra ficava em reserva, no caso, né? Entendi. Ainda tinha aquele negócio especial lá, o comando novidade que você fazia lá, que você tirava com as duas de uma vez. É, mas não é um comando especial, tu só ficava segurando o L e o R e apertando o tiro. É, a maior novidade que o Contra 3 trouxe é aquelas viagens em Mode 7 e a bomba, né, cara? Que você aperta o A, aí dá aquela bomba de luz e destrói tudo na tela. Pois é. Fernando, jogou esse jogo, Fernando? Cara, não tinha nem como não jogar esse jogo aí na época da locadora mesmo. Mas eu joguei na casa do meu primo, que ele tinha um pouco mais de grana e comprou um Super Nintendo, né? Olha aí. Aí, consequentemente, o pai dele trouxe. É. O pai dele trouxe pra ele o Contra 3, cara. Aí nós passamos um bom tempo jogando esse aí. Olha. Ele tinha muitos jogos, né? Mas como eu não tinha, então eu chegava lá, tava jogando, eu tava jogando. Aquela, eu tô jogando isso, só vai jogar isso. Eu joguei bastante, cara. Joguei bastante. Não vou falar que eu finalizei, não, porque. É que não, primo. Não é tão difícil assim, não, cara. Ele é difícil, não. Não é nem por isso, não, Nilson. É porque. É aquela, coisa de primo é assim, parou de jogar, já é. Sim, ah, minha mãe quer que desliga a TV. Mas olha só, Fernando, ele tá entre os 10 jogos mais difíceis da história, hein, velho? Não, mas ele é difícil mesmo. É um jogaço. Ele não é fácil, não. Mas o Nilson, olha só, como era. Tinha um chefão filho da puta, cara. Eu lembro que a fase. No começo ele tem aquele bichinho, aquela tartaruga, é o primeiro chefão. Uh-huh. Né? A tartaruga me lembrava o. Me lembrava um pouco da. Eu não sei se tinha um bicho grande em um outro jogo ou é um desenho na TV. Eu não lembro agora, que aquela tartaruga me lembrava, só não consigo lembrar o que que é. Mas alguma coisa. Sério? Alguma coisa assim. É, não lembro o que é. Não sei te dizer o que que é. Não tô lembrado, não. É, eu não lembro se é um desenho ou o que que é. Essa tartaruga me lembrava aquela. Acho que era uma tartaruga do filme do Tartarugas Ninja. Não, ela me lembrava a tartaruga que é lá do Jaspion. Aquele primeiro monstro que o Jaspion enfrentou, lembra? Ah. Sabe como é que é o nome desse do Contra em japonês? Hã? Contra Supretsuru. Fazia tempo, hein? Fazia tempo que o samurai tradutor não chegava, hein? Olha só. E aí depois, logo em seguida, tinha aquele monstro que subia a parede, que eu não lembro o nome dele, mas é louco. Aí tinha aqueles dois robôs gêmeos que depois o robô abria a porta, assim. E aí ele jogava fogo pela boca, sabe? Que você tinha que ficar circulando o cenário. era muito legal também. Aí depois tinha aquela fase, eu tô indo de cabeça que eu me lembro. Aí tinha a fase dos mísseis, aí tinha uns chefão muito, muito louco. Tinha um chefe que era um tanque, qual fase que é, Unidos? Ah, eu não lembro do tanque, cara. O tanque de guerra que você fala que você entra dentro? Não, é um chefe que tá dentro de um tanque. Chefe dentro? Acho que tu tá confundindo de jogo, hein? Ah, não, é contra três, né? Ou é do... É... Tem um chefe caveira que fica soltando fogo pela boca e solta umas bombas que você tem que desviar. É, isso aí eu acabei de falar, porra. Mas o Nilson, eu acho que um diferencial que trouxe assim dos outros jogos, eu não sei se tinha algum outro Running Gun que tinha isso daí, mas uma coisa que ele tinha era aquela visão de cima, aqueles estágios de visão de cima, sabe? Cara, eu queria falar isso agora. Esse jogo, né, quando chegava essas fases com visão aérea, cara, até hoje, isso me dá uma dor de cabeça incrível. Isso me dá uma... Não sei porquê, cara. Me começa a doer minha cabeça. Que de um jeito, cara, dá que vertigo. Eu falo, passa logo, que eu não tô aguentando, cara. Eu começo a ficar tonto. Começo a ficar tonto com aquelas fases, não sei porquê. Eu não era muito, eu não gostava muito, mas era legal. Eu fico mais tonto. Tonto eu já sou. Eita porra. Não, é sério mesmo, cara. Começa a ficar, sei lá, mano. Mas eu achava um diferencial desse jogo, essa fase aí. Spider, jogou esse jogo aí, Spider? Mas como diz aí no extremo sul do país, mas bah, como joguei. Ele foi das primeiras levas do Super Nintendo, né, cara? Então, isso aí também facilitou, porque era um jogo muito bom e era uma evolução natural, assim. Então você via a evolução do jogo, do Super Contra, dos Contras anteriores pra esse, né? Então, além de difícil e divertido, jogar de dois também era muito legal. E os gráficos eram muito bacanas também, tinha várias coisas diferentes, a música é muito legal também. A música não tem nem o que falar, né, cara? Eu só me divertia um pouco mais, talvez, nas fases que a gente via de cima. Porque, igual vocês falaram aí, eu vivia caindo no buraco, então... Mas era legal, cara. Você chegou a zerar, cara? Acho que eu zerei no easy e no normal. No complita hard, a vida, não. Agora eu vou surpreender vocês. Eu zerei o Contra 3 no hard. Eita, pô. 130 vidas, só né? Só que, cara, eu treinei muito. Eu fiquei, tipo, eu chegava numa fase... Fiz igual o Edu, não tem? Chegava na fase, morria muito. Falei, não, vou ter que zerar essa mudiça no hard. E outra, hein? Ele só tem um verdadeiro zeramento... Verdadeiro final completo só o tem hard. No hard. Olha só. Não tem no normal. Fui traído de novo, cara. Hã? Fui traído de novo. Já não basta lá do Castlevania lá que eu achei que tinha terminado o jogo agora aí também. Porra. Mas você sabe por causa de quê? A Konami, ela tinha esse. Desde a época do Nintendinho ela tinha isso. Você não zerasse os jogos dela no último nível, você não via o zeramento completo. Olha só, você via metade do zeramento. Todos os jogos da Konami, cara, todos. Tô falando todos. Até os joguinhos de aviãozinho, que são um apelo no normal, você tem que zerar no rádio. Até o International Superstar Soccer também? Aí já não sei. A exceção dos jogos talvez fosse o futebol aí e Castlevania também, porque Castlevania já tinha o nível pré-definido, né? Então... Não tinha como escolher. Os jogos que tinha níveis, realmente só no hard. Só no hard. Que você viu o zeramento. E quando eu vi, eu falei, caraca, eu me matei pra ver isso. Não que seja ruim o zeramento, mas completo, mas você fala, caraca. Ah, entendi. É pior que um Battletoads, por exemplo? Não, cara. Battletoads é muito mais. Não tem nem como, né, cara? Battletoads é uma peste de jogo aquilo. Não, mas eu tô falando da questão do final, por exemplo. Que bateu você se mata e o final também é... É bem mais ou menos mesmo. É. Aquela coisa. Né? Então tá. Então, Contra 3, jogaço. Muito legal relembrar esse jogo aí. E agora vamos pro próximo. Lencha! E o seguinte que saiu aqui no meu sorteio honesto, honestíssimo, Spider! Olha aí, hein, cara. Caramba, hein? Então, ainda bem que eu tenho 23 aqui, vocês podem falar o quanto vocês quiserem, mano. Então, eu pra ser gente boa, eu não vou usar nenhum dos óbvios. Entendeu? Olha aí. Olha aí, olha aí. Não vou roubar o do Edu, que eu sei qual que o Edu vai falar. Olha. Não vou roubar o do Neilson, que eu sei que é o principal dele você também. Você não vai roubar mesmo. Você não vai roubar, cara. Não vou, porque eu sei que você tem uma lista de top 3 aí que você quer falar. Mas nenhum deles não, eu vou falar. Não, não, não. Qualquer um aqui eu falo, todos eles são bons, cara. Enfim, eu vou falar de um que provavelmente vocês não conhecem, que é Poc Rock. Poc Rock. Eu lembro esse jogo, cara. É do Super Nintendo, né? Super Nintendo. Vocês conhecem? Eu não lembro, conhecem? Não. Poc Rock. Boa, Poc Rock é um running game. Eu não lembro do nome, mas... Fora do convencional, eu diria. Vamos pôr aí no chat pra vocês verem aí. Tô vendo aqui já. Tá vendo já? Sabia que você não ia gostar, Tim Blue. Não, eu não disse que eu não gostei. Só é... bem 3 por 1 real, né? Aqueles 3 por 1 real, bem 3 por 1 real. Esse jogo, o esquema era o seguinte, você controlava duas personagens, uma menina que é de uma religião tradicional do Japão aí, que atirava cartas, e um raccoon que atirava folhas, assim. E ele era visão por cima, assim. Só que você... A maior parte dos inimigos você matava com as cartas ou com as folhas. Mas você podia matar de perto também. Tipo, se o cara chegasse muito perto, você podia usar um bastão. Um usava uma espécie de leque, alguma coisa assim. Ou era o contrário. Acho que a menina usava um leque e o raccoon usava um bastão. E era legal porque você tinha os poderes também, as magias. Além de você usar as coisas pra atirar e bater, você tinha as magias e você tinha ataques combinados também. Então... se você juntasse um com o outro do lado lá, você tinha poderes especiais que só eram possíveis usar em dupla, assim. E ele é bem japonês, assim, então tinha várias referências do Japão, completamente. Ele é bem japonês mesmo. É. E na verdade ele tem o 1 e o 2, mas o original mesmo só saiu pro arcade e o nome é bem miserável, assim. O nome é Kiki Kai Kai. É, tá mandando a Kiki cair, cara. Kiki cai cai. Então esse era tipo esse era música super... junina, né, velho? Kiki cai cai, Kiki cai cai. Nossa. Jesus. Nossa. Enfim, então esse Run and Gun aí, eu quis puxar um bem fora do convencional, porque é da época do Super Nintendo. E, pô, a galera da locadora jogava bastante lá, cara. Ele quase nunca tava lá pra locar, assim. E tanto a primeira como a segunda versão são muito boas, assim. A do arcade só rola jogar em uma pessoa, mas a do Super Nintendo rola jogar em duas pessoas e é bem divertido, assim. E não pense que é fácil, apesar do visual aí que parece mais infantil, bonitinho, assim. Né? Bonitinho, só bonitinho. Exatamente, mas ele é bem difícil. Então, pra terminar isso aí é bem, bem difícil mesmo, assim. Então é isso, tinha os chefes grandões, assim, tipo, os chefes eram bem grandes, ocupavam a tela inteira, assim. Eu acho até, inclusive, que isso é uma marca desses tipos de jogos, né? Os chefes, quase todos eles são grandões, assim, e ocupam a tela, e cheio de tiro, isso e aquilo. Diferente um pouco do Mega Man, por exemplo, que os vilões talvez um pouquinho maior ou até mesmo tamanho, não é? É, Marcos, você lembra que você falou que a maioria dos personagens de Hanegan usa arma, no caso, né? Já esse jogo aí, a menininha usa amuletos, aqueles amuletos japoneses que eles aprisionam. Sim, os troços, igual os demônios. Igual os demônios. O mestre do santuário usou pra prender lá o hipnos no Lost Canvas, não foi? Isso aí. Ele usa aquele monte de amuleto, assim, e ela joga, né, no caso. Sim. E ela tem aquele bastãozinho, com aquele, aquele bastãozinho, com, tipo, com duas rabiolinhas. Cara, um agora rabiolo, imagina o daquilo. Imagina o Spider com esses amuletos, cara. Rapaz, que a dar de nego parado, não enchendo mais o saco. Porra, ia ter mais gente com amuleto do que recado na tela do computador do profissional de TI. Na hora que o Spider falou que é Rock Pock, eu não tava ligando o nome à pessoa, mas porque eu não lembrei. Aí eu botei aqui a foto do jogo, né? A fotinha do jogo, aí eu vi qualquer coisa. Eu joguei ele. Inclusive, ele é bem difícil esse jogo, cara. Ele é difícil pra caramba conseguir zerar, cara. Ele é bem difícil. É dedicação, né, cara? Você dedica e você zera, mano. É. Mas ele saiu em 92, o primeiro, e o segundo saiu. Deixa eu ver aqui. O segundo saiu em 94. 94 e 95. Então. Pô, jogar em dois era muito divertido, hein? Então. Pô, essa aí época, é minha. Essa empresa fazia só jogão, a Natsumi, cara. Natsumi, bem lembrado nisso, que a Natsumi fazia só altos jogos. Ué. Esse jogo é muito bem feito. Essa empresa sumiu, né, cara? Sumiu, cara. Não sei se alguém comprou e tal. Mas alguém deve ter comprado, adquirido, né, cara? Porque tinha bastante títulos da Natsumi por aí, né? Pois é. É isso aí. O primeiro e o segundo jogo aí, os dois são bons. Sendo que o segundo tem mais personagens pra escolher aí pra jogar. Olha só, joguinho bom pra passar o tempo. E até, inclusive, eu acho que hoje em dia seria ótimo pra se jogar no celular, né, Spider? Pelo tipo de cara, mecânica do jogo, de visão do jogo. Eu não sei, porque esse jogo tinha jogabilidade bem redondinha usando controle, sabe? Uhum. Que aí, usando o celular, eu não sei se ia ficar tão bom. Ia ficar meio imprecisa, ia ficar meio imprecisa mesmo. Você tem que apontar e atirar, então... Não sei, cara. Não sei, eu acho que não ficaria tão bom, não, cara. Eu acho que ia ficar meio precisa. Ok. Então tá. Então foi falado aí do joguinho do Spider, ótimo jogo. Ele levou 2 minutos pra falar do jogo. Não, o jogo é bom, cara. Tava na tua lista, ô Nilson? É? Tava na tua lista? Quê? Não. Caraca, o Spider tinha 25 jogos na lista dele, Spider. E tu já escolheu um que não tava na lista, Spider. Mas eu fiz de propósito. Caraca, olha só. Cara. Sensacional. Mas eu quis trazer um run and gun que não é com arma na mão, entendeu? Que é muito diferente. Eu vou te falar por que eu não tinha esse jogo dele na minha lista. Porque a maioria da minha lista são jogos de Mega Drive, como eu disse lá no começo. Ah, entendi. Porque o Mega se destacava nesse estilo de jogo do que o Super Nintendo. O Super Nintendo até tinha bastante jogo de run and gun, mas o Mega Drive tinha muito mais. Olha e não tinha slowdown, né, cara? Desculpa aí. olha só. Rocket Launcher! Então, agora ele! Fernando, vai lá, Fernando! Então, o joguinho que eu vou falar, cara, eu joguei bastante. Primeiramente, tu vai ser óbvio ou não? Eu acho que não. Olha aí sim, aí vi vantagem. Tamo bem. Eu acho que não sei, vamos ver aí. O joguinho que eu vou falar do SNES, cara, que eu joguei bastante. Gastei uma boa grana na locadora aí, porque a primeira vez que eu vi, eu pirei no jogo, foi o Air on Gym. Ayrton Jim. Ah, o Groovy! O Ayrton Jim. Como é que escreve essa porra? O jogo da minhoca. É o minhoca com traje espacial lá. Como é que escreve essa porra? Eu escrevo aí pra você. Earthworm Jim. Se você procurar aí Jim Minhoca, você vai achar. Aí. eu vou copiar aqui, mas eu vou. Primeiro eu vou escrever de minhoca pra ver. É de minhoca, vai aparecer. Aparece. Pior porra, apareceu mesmo. Mas apareceu o desenho, hein? É, tem o desenho, tem o desenho. O desenho eles dublaram como Jim Minhoca. Ah, tá bom, achei que era só. Porra. Vai dizer que você não jogou esse jogo? Não. É um ou dois, Fernando, que você jogou do Super Nintendo? Joguei um. Aham. Joguei um. E mais pra frente, consequentemente, joguei o dois também, mas joguei. Primeiramente, joguei o um mesmo. E na época que eu peguei esse, envolvi esse jogo na locadora, cara, a primeiramente que chamou a atenção foi a capa, mano. Que era a minhoca vestido com a roupa de espaçonave. Aí eu falei, caralho, mano, deve ser muito da hora. Aí na hora da ação do jogo, cara, começa as animações. Aí ele começa a tirar nas vacas, aí cai a roupa. Aí ele pega as armas, foge, tem um cachorro lá que ele tem que segurar, senão o cachorro come as pernas dele. Cara, como eu dava risada. Eu dava mais risada no gente, jogo. Gente, pra vocês verem como é a percepção de cada pessoa das coisas, né? O cara viu lá o jogo, tinha uma minhoca vestida com traje espacial e achou demais. Agora, imagina eu, que não gosto de nada espacial, vejo uma capa de um jogo que tem uma minhoca com traje espacial. O que, que eu não pensaria? Porra, eu... Não é? Nossa senhora, não, é demais, né? Não, cara, o Fernando, esse é um dos jogos mais aloprados e malucos da história dos videogames, cara. Esse jogo, cara, é muito zoeiro, velho. Era divertido demais esse jogo, cara. Pelo menos. Tinha pra Mega também, né, Nilson? Tinha. Tava na tua lista? PlayStation. Esse jogo, pra vocês terem ideia de quão louco era, se ele tivesse saído na mesma época do Bob Esponja, ia aparecer o mesmo criador, entendeu? Tão louco que é. É muito maluco, cara. Uma história interessante desse jogo aí é que na época que tinha uma revista, a gente já comentou dela nos casts, aquela PC Expert que vinha os jogos. Uhum. Eu tinha o PCzão lá e tudo, e comprava essa revista e tal, só que na época vinha só os jogos demo. Vinha um CD lá, cheião de jogo demo lá pra você testar e tudo. Aí um dia meu pai trouxe da banca a revista que tinha o jogo do Jim. Eu falei, é só o demo e tudo, né? Mas era o jogo completo, todo traduzido pra português e tudo mais. Cara, o jogo... Nossa, como que eu fritei nesse jogo, velho. Jogando no teclado na época, né? Não tinha controle pro PC. Depois eu fui jogar ele no Super Nintendo, no PlayStation e tal. Sabe qual é o pior aqui? O jogo é zoeiro, aquele humor nonsense... E o jogo é extremamente difícil, velho. O jogo, ele não te coopera, não, doido. É, então, o diferencial do jogo, Neil, será esse? Por mais difícil que o jogo passava, a interação, mano, de você rir do personagem era tanto que isso dava uma aliviada no jogo, entendeu? Mas sim, era um sim. Jogo difícil pra caramba. Ele é divertido, é como você falou, ele era divertido, mas também, cara, ele tem algumas coisas que na época os jogos não tinha. Ele era o jogo que tinha mais animação em sprite, cara. Ele tinha diversas animações do Jim, cara. Do Jim, diversas. Cenário era muito, né? Muita animação no cenário. Tem jogo indie até hoje que não tem as animações que tem no Earthle Jim, cara, entendeu? Sim, com certeza. Cara, é um baita jogão, velho. E ele tem um final verdadeiro, diferente do final original. Caraca, sabe? Eu tô me sentindo aqui a ovelha negra da família. Nunca joguei. Você essa não porra. Jogou esse? Não, você nunca não joguei. Jogou, cara? Não. Caraca, tem um tom. Esse jogo era muito legal mesmo, cara, porque ele tinha... Era muito engraçado, era difícil, e tinha aquela fixação dele, aqueles problemas com as vacas lá, que era muito legal, né? Cara, a primeira vez que eu joguei, que tinha era uma madeira e tinha uma vaca, você tinha que pular. Quando eu pulei, que a vaca saiu voando, eu falei, não, esse jogo é meu. Não aguentei. Pior é o vilão roubar a mulher dele, mano. Puta não, merda. Cara, o jogo tem 30 anos aí, se você pá. O negócio é o seguinte, vou dar um spoilerzinho do final aqui, mas, cara, no final do jogo é o seguinte, o final verdadeiro. Você salva a princesa e coisa e tal, aí o derrota o vilão e tudo, aí tem mó texto, né? A princesa foi salva pelo Jin, não sei o que, aquela coisa e tal e tudo. Aí quando vê, de repente, o vilão pega, tira, puxa o zíper assim, saca? E revela que ele, na verdade, era uma vaca, não era o vilão, era uma vaca. Aí reescreve o texto. O Jin salvou a princesa da vaca, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando vê, a princesa pega, para assim, puxa o zíper também e se revela uma vaca. Aí o Jin cresce o olho e fica tipo, caralho, mano. Aí reescreve o texto. A princesa vaca foi salva do Jin pelo vilão vaca, não sei o que, não sei o que. Aí o Jin olha pra um lado, olha pro outro, olha pra tela assim, puxa o zíper também e sai uma vaca. Aí quando vê, reescreve o texto de novo. Vaca salvou vaca do vaca, não sei o que, vaca. Aí ele olha pra tela assim, provi, e acaba o jogo. Ainda bem que o Edu deu só um pequeno spoiler, né? Só um pequenininho spoiler, mano. Quase nada. É, porque isso aí é só um pedacinho que tem extra no final verdadeiro, sim, saca? Sim, o final tá. Mesmo tem coisa. Tipo nos créditos, aí vai subindo os negócios, aí eles vão tirando as fantasias. É. E o cachorro lá que você deixa cair os filhos dele, maluco. Ah, é, o cara vira o capetão endemoniado, redemoinhoso. Eu acho que eles inspiraram no Tasmania pra fazer aquele cara, personagem, velho. Esse só jogo pode, não, cara. Não tem jogo mais zoeiro que esse jogo, não, na moral, mano. É muito divertido, cara. E tu jogava com quem, o Fernando? Só jogava tu sozinho? Então, às vezes eu jogava. A época de game, assim, eu joguei muito com meu primo, né? Que a gente morava no mesmo quintal ali. Então a gente gostava de game, ele tinha. Ele é, como diz o Neilson, ele era o burguês, né? Então ele tinha o Mega Drive, tinha o Super Nintendo. O cara tinha dois videogames, mano. Tinha. Foi o primeiro. Ele foi o primeiro a na vida ali a comprar o Team Quest e tal. Eu falei, porra, então, né? Só caraca, aí, Neilson, ó. São 10 pessoas. Eu, tu e mais esse cara aí, ó. Falta só 7 pra gente reunir o povo. Aí, pô, foi o Flávio que falou, pô. Não fui eu, lembra? Seu rabo, o rabo dele também. Aí eu jogava pra caramba. Aí na época, se eu não me engano, eu joguei primeiro no Mega. Aí, consequentemente, mais pra frente, eu consegui no rolo pegar um Super Nintendo. Aí eu peguei pro Super Nintendo. Aí eu peguei com ele emprestado. Eu peguei o Super Nintendo e peguei com ele emprestado. Mais algum acréscimo? Alguém quer adicionar alguma coisa ao jogo? Tirando o Edu, que já falou o final do jogo aí. Se spoiler. Ele vai falar do jogo, já falou, né? Não, já falei. Eu só digo jogue, que é divertido pacas. É, até eu... hoje, cara. Quem quiser jogar, olhar, tá aqui. Tanto um quanto dois e quanto o remake dois. Que tem pro Xbox, hein? Ah, e o que vocês acham? Eu jogo Red Dead Redemption 2 ou esse aí? Esse aí. Com certeza, velho. Com certeza. Nem pensa. Que dúvida idiota é essa? Eu não saber desse jogo. Só porque o Edu falou isso, jogo Red Dead, que é muito melhor. É, com certeza. Fernando, tô passei do contra. Ô, Fernando, eu que sou do contra, porra. Eu que escolhi o contra. Ah, é verdade, puta. Yes. Deixa pra lá. Joga o Jin, que é melhor. Isso, parabéns. Muito bem. Parabéns. Laser Gun. Certo, então vamos dar seguimento aqui. E o próximo a falar do seu joguinho é o nosso querido Edu. Fala, Edu. Cara, eu tinha separado um jogo achando que Hanengan era só um tipo de jogo. Aí eu descobri, tipo, na hora que já tava gravando praticamente, que Mega Man é Hanengan. Se eu soubesse que Mega Man era Hanengan, eu tinha escolhido Mega Man. Mas eu vou manter o joguinho que eu escolhi aqui, então. Como o Spider já falou de um jogo obscuro, creio que o Neilson vai falar de um jogo famosão. E o Tim Blue falou de um jogo famosão. Eu vou falar de um jogo meio obscuro também, que eu me diverti muito, cara, jogando. E apesar de ter um jogo famoso que eu me diverti também com ele, mas esse eu me diverti mais. Que é um de Super Nintendo que chama Smash TV. falar que, Edu, joguei demais. Cara, como... Joguei demais. Jogo muito como legal. Como é massa, Spider. Porra, cara. Difícil que é o cão, cara. Difícil, caramba, é. Mais velho. Divertido, cara. E como que... E o jogo também é muito zoeiro, igual o... Ih, caralho. Igual o Jin. Icaria é outro jogo. Igual o Jin. E, cara, ele é muito, muito bizarro. A história tá, tipo, o futuro lá e tal, né? Aí tem um Big Brother Brasil, assim, que os competidores entram numa arena e tem que ir passando pelos desafios ali, cumprindo os desafios e tal, pra ganhar o dinheiro. E é tipo um reality show. E quanto mais longe você vai seguindo, mais sanguinário você vai sendo. Ai, com o próximo, nem um pouco você vai juntando. Nem um pouco inspirado no Vingador do Futuro. Peraí, qual o nome do jogo? Smash TV. Smash TV. Que bosta de jogo, cara. Pelo amor de Deus. Eu não lembro desse jogo. Ele pode ter primeira leva por, também. Por Stephen King. Provavelmente o jogo pode ter sido adaptado do livro do Stephen King, do conto, né, do Stephen King, que inspirou o filme. Mas o jogo é mais antigo que o filme. Pô, Edu, mas ele é bem fraquinho esse jogo, mano. Não, mas cara. É muito ele triste é da primeira leva, real, cara. Muito ele é da primeira leva. Eu sei que ele é da primeira leva, mas cara, é muito fraquinho, mano. É, ele é da primeira leva. O Team Blue, alguns minutos atrás aí, o Team Blue fez um discurso. Não importa se o jogo tem gráfico, se o jogo tem isso, tem aquilo. Não é questão de gráfico, não, cara. O jogo é questão... ser divertido. E, cara, eu e o Spider estamos falando, a gente se divertiu pra um caralho jogando essa porra desse jogo, velho. Mas bem divertido. O jogo é muito gostoso de jogar, velho. É muito divertido. Eu claro. Lembro de eu ter jogado ele sim, mas eu joguei e dropei, porque não achei isso tudo, não. Nossa, cara, eu achei o jogo... Tipo assim, o jogo você pode escolher o caminho que você quer fazer. As duas primeiras telas são obrigatórias, né? Você tá na tela de apresentação, aí você entra no primeiro estágio, do primeiro estágio você vai pra segunda. Na segunda já tem três caminhos. E cada caminho que você vai montando, as salas são diferentes, os desafios são diferentes. Sabe, e tal. Você sabe qual o que parece esse jogo? Gauntlet. Tanto do Nintendinho quanto do Mega Drive. É, Gauntlet. Ele é muito parecido com esse jogo, cara. Muito. É, lembra um pouco. Eu joguei só o Gauntlet. Como é o nome desse jogo, Nils, que tu falou agora? Gauntlet. Gauntlet. Não, mas é Smash TV Gauntlet, é o nome do jogo. Ah, é? É. E o Edu falou é Smash TV. Isso. O que o Neil tá falando que lembra é Gauntlet. Tá. É, maluco. Ah, mas esse aí é de PlayStation. Sim, mas eu vou falar o nome do jogo. Smash TV. Ele é um Gauntlet Inspired. Ele tá falando bem assim, Smash TV é o Gauntlet inspirado em Gauntlet, entendeu? Medieval. É tipo se ele falasse assim, Smash TV roguelike, tá ligado? Tipo, falando que ele é um jogo... Ele tá parecido. Ele tá, parecido. Depois da vídeo, aí ele tá ativando o jogo. Mas foi o que eu falei, entendeu? Esse jogo, ele é muito Gauntlet, velho. Muito. Né? Mas é que tá nisso. Muito. O Gauntlet, você tinha uma arena, um mapa que você podia andar nas telas. Sim, o Smash TV é um quadrado fixo. Você não percebeu, eu tô falando que a essência do Gauntlet tá lá. Sim. Você, na hora que você joga, você fala, esse jogo parece com o Gauntlet. Entendeu? Tô falando que ele é exatamente igual o Gauntlet. Sim. Mas o divertido do jogo era que o jogo tinha muito sangue. Era sangue pra tudo quanto é lado. Você matava os bichinhos, só voava sangue pro chão e isso sujava. Isso é coisa rara, tá? No Super Nintendo é coisa rara isso aí, tá? Pois é. Então já era um diferencial legal. E fora o tanto de arminhas diferentes que você tinha. Você coletava muito tipo diferente de arma. E assim, claro que o Super Nintendo não tinha recurso pra fazer aquelas coisas igual o Diablo, por exemplo, que você tem... Cada vez que você vai jogar, o cenário era montado de uma forma diferente, né? Os cenários randômicos. O que o jogo conseguia fazer mais próximo disso era isso de você escolher os caminhos que você quer fazer. Então, cada vez que você fosse jogar, você não tinha aquela experiência obrigatória de passar, não, agora tem que passar essa sala, agora essa sala, agora essa sala. Você podia escolher o caminho que você quer fazer. Ah, essa sala tá mais fácil, então vou por aqui. Aí você fala, não, pô, tá meio difícil passar ali, agora eu vou tentar passar pelo outro caminho aqui. saca? E nisso você ia descobrindo vários outros caminhos, então você não enjoava fácil do jogo. Ele é um jogo bem casual, cara, esse jogo aí. Casualzaço. Fernando, jogou esse jogo ou, Fernando? Nunca nem vi na minha vida esse jogo. Porra, que decepção. Decepção é você ter escolhido esse jogo depois de tanto jogo que tem, cara. Igual eu falei, tem jogo melhor pra falar, mas aí é gosto do cara, velho. Aí é gosto do cara. Eu tava acreditando que o Sanengan era um jogo só nesse naipe aqui, assim. Então eu acreditei que... Não, é Hanengan, eu não, cara. Não, não imaginei que o Mega Man fosse ser Hanengan. Não, velho, é Mega Man, velho. Mega Man, Mega Man. Saca? O interessante é que o Edu ficou sabendo que o Mega Man era um Hanengan antes dele falar o jogo dele. Então eu não entendo por que, que ele não pôde falar de Mega Man. Sabe? Ele tá falando isso como se a gente já tivesse gravado. Não, é porque teve um cast que eu falei, não, eu vou falar de um outro jogo então. Ah, mas o Edu vira casaca, não sei o que. Eu falei, não, então eu vou falar. Eu ia falar antes. Não, pô, agora mas... minha opinião. Tá, mas peraí, então a culpa é nossa de tu ser uma pessoa influenciável, é isso? A culpa é nossa. Por isso, aí ó, isso que eu tô falando agora. Quando que eu não sou influenciável, eu não me deixei influenciar pela opinião de saber que Mega Man. Mas fica aí chorando as pitangas, caralho. Para de chorar as pitangas e fala desse teu jogo 3 pra um real, cacete. Não, o jogo não é 3 por 1 real, tô defendendo aqui o jogo. Ah, outra coisa legal que o jogo não, tinha. Não é mesmo, eu defendo também. Não é quando você ia começar o jogo, aparecia um apresentador te falando lá, de TV falando, saca? Então ele falava tipo umas frasezinhas assim: Are you ready? E você começava o negócio lá. Nossa, que fantástico, Edu, porra! Edu, você sabe por causa que não é 3 por 1 real? Que eu queria meu troco de volta. Nem pra ser 3 por 1 real ele serve, maluco. Vou te falar, não, cara. Ó, esse jogo eu conheci ele assim, eu fui na casa de um amigo meu. Eu fui na casa de um amigo meu pegar jogo emprestado. Aí eu levei o Final Fantasy 3, que eu tinha em cartucho. Ah, vem ele, emprestei Final pra Fantasy ele e peguei esse jogo e o aquele de luta do Power Rangers que você joga com os robôs. Uhum. Sim. Aí eu peguei os dois. Aí eu falei, pô, vou jogar muito o Power Rangers e não vou jogar. Vou jogar isso aí só pra ver como é que era, né? A intenção mesmo de pegar o Power Rangers. Quando eu cheguei em casa, que eu joguei uma partidinha desse jogo, velho, eu falei, nossa, que jogo esquisito, velho. Vou jogar mais uma pra ver. Não entendi como é que é. Aí na segunda eu entendi mais ou menos a mecânica, você controlar o personagem. O botão do Super Nintendo, ele era em formato de cruz. O Y, o X, o B e o A. Então, o X você tirava pra cima, o B pra baixo, o A pra direita e o Y pra esquerda. Então você controlava o personagem e atirava. Tipo, você podia andar pra cima ou pra baixo, atirando pra um lado, atirando pro outro. É, você controlar o personagem não influenciava a posição pra onde você ia estar atirando. O que influenciava era o botão que você tava apertando. Saca? Então isso aí eu achei muito massa na época, porque eu nunca tinha jogado um jogo na época que tivesse essa mecânica de você controlar o boneco pra um lado e atirar pro outro, sabe, com o apertar do botão. E você podia mudar as telas e tudo. Cara, aí um amigo meu foi lá pra casa, a gente jogou um pouquinho, a gente conseguiu passar umas 3 telas do que eu tinha jogado até então. E cara, a gente viciou no negócio, a gente ficou um tempaço fritando no negócio do jogo, saca? A gente ficou horas e horas fritando ali. Ah, tinha uma coisa, né, Edu? A primeira fase, o jogo tinha continue infinito. E na segunda fase, depois que você passava lá o primeiro chefe, não tinha continue mais. Acho que tinha um só, se eu não me engano. O que tornava bem mais difícil. Então, o jogo te comprava no começo, porque, ah, beleza, você morreu, mas continua aqui. E depois, cara, depois era muito mais difícil, né? Não tinha continue, as vidas eram raríssimas, eram por pontos só, você tinha que ficar dependendo dos bônus, pegando os caminhos certos pra pegar os bônus certos pra daí o apresentador no final lá te dar um prêmio melhor. Pois é, cara. Não, vocês estão com preconceito com o jogo aí, com esses mimimi seus aí. Edu, ó, 3 por 1 real. Olha só, eu pego 3 real, pego 1 real, compro o teu jogo, compro aí o do Fernando e o do Spider. Tudo joguinho, 3 por 1 real. Estamos tentando fugir do óbvio, pô. Que é, isso, olha, velho. Se você não jogou ainda, cara, jogue, porque o jogo é muito bom. O jogo é muito foda. Não tô não, cara. É porque. Ô, Neil, se o seu gosto é duvidoso, você não gosta de Zelda. Quem não gosta de Zelda, quem gosta de Zelda. Não, pera aí. Eu aceito que você gosta do jogo, mas falar que o jogo é muito bom é exagero. Não, velho. O jogo é muito bom, Spider. Não é muito bom? Cara, o jogo é bom. Ó, o Spider baixou o nível ali, ó. O Spider falou é bom. O nível do Contra? É do nível do Contra? Não é. Não, cara, o Contra é melhor em alguns aspectos, mas é que o Smash era diferente e inovador em várias outras coisas. Olha aí. Mas isso que eu tô falando, pra ser muito bom, eu acho exagero. Ele pode falar que o jogo é bom, mas muito bom. Eu acho que o Edu, eu não quero botar palavras na tua boca, aliás, eu não quero botar nada na tua boca, viu? Mas eu acho que o que tu quis dizer. Eu acho que o que tu quis dizer é que tu gosta muito do jogo. Talvez aí, seja melhor. Isso aí é melhor, é uma melhor colocação. É. Deixa os ouvintes conhecerem o jogo e darem as opiniões. Acho que eles vão fazer isso. E se você tiver errado, eu vou zoar muito, tá? Pode zoar. Você já vai zoar citando certo. Ai, ai, ai. Super Grenade. Então tá, então agora vamos pra fechar o cast com chave de ouro, muitas expectativas aí para essa lista de 25 games diferentes. Eu quero ver como é que ele vai fazer para escolher o top 1 dos Honey Guns mais famosos, aliás, o que ele mais gosta, né? Neilson, vai lá, Neilson. Quero só ver. Bom, já que eu quero agradar os ouvintes e também quero agradar a mim mesmo. Olha só, é um safado, hein? Eu vou falar. Seu famoso sem vergonha, sem vergonha. É. Eu vou falar de um jogo que ninguém falou ainda, e também ele é um Honey Gun muito bom, que a galera gosta muito de falar dele, tanto no YouTube, e também ele tem tanto para Mega Drive, quanto para Super Nintendo, e ele tem suas nuances em cada plataforma. É o Zombies Aftermath Nine Neighbors. Essa porra, bota o nome aí. Esse jogo é doido, velho. Esse jogo é doido. Caraca, obrigado, 55 fases essa porra, velho. Não é 50 não, é mais do que 50 fases. Foram então 55. É 75. Zombies comeram meus vizinhos. Como assim? Mas o nome do jogo é esse mesmo, cara. Meu Deus, mais um joguinho 3 por 1 real, caralho. Puta que pariu. Sabe aquela revista que eu passei pra vocês que tem lá a lista dos 100 melhores games da história até a geração do PlayStation 2? O Zombie Ate My Neighbors tá não, no meio da lista. Cara, puta que pariu. Não. Você nem jogou o jogo, eu faço velho. Essa porra no RPG Maker. Vai tomar banho, que jogo. Você faz, velho, um dos 100 melhores jogos da história até a geração PlayStation 2 é um joguinho 3 por 1 real. Ok. Fica tudo aí bem. Com o seu... Fica aí, aceita tá, aí. Agora tá 4-1, aí você que... Eu não vi o Spider falar nada. Eu? Não, o jogo é bom, Team Blue. Já vou falando já, eu joguei pouco, mas o jogo era legal. Era legal, o sim. O jogo é doido, velho. E sim, não é... Cara, não é muito poeta também o jogo. Ó, o jogo você escolhe entre dois personagens, uma mulher, uma menina e um cara, né? O cara tem um óculos 3D lá, aqueles óculos 3D antigos, né? Aquele que é vermelho e azul. E tem baita estilão, os dois. Enfrenta vários. As fases é do mesmo estilo, assim, aérea, né? No caso. E vem vários zumbis, você tem que salvar os vizinhos. E é fase por fase. O que eu acho interessante na versão do Mega é que tem um mapinha pra você se orientar onde tá. Fica até um pouco mais fácil, né, cara? É, tem pra onde se orientar onde você tá nos estágios, né, cara? Mas vários estágios são muito difíceis, cara. E ele é um jogo que é, assim, bem casual também, né, cara? É um jogo, na verdade, o Hanegan é um estilo bem casual que você zera bem rápido. Ele é um jogo, cara, que muita gente gosta aí, apesar do Team Blue não gostar e nunca ter jogado, eu acho. Por isso que ele nem sabia o nome do jogo. Mas é um bom jogo sim, cara. E a galera vai gostar sim dessa indicação, cara. Team Blue tava jogando tranca quando lançaram esse jogo, hein? Tava jogando o quê? Tranca, buraco. Ah, tá. Jogou esse jogo, Edu? Cara, joguei demais da conta. Nossa senhora, é aquele tipo de jogo que a gente tinha na locadora, chegava na sexta-feira de manhã cedo pra pegar jogo bom. E já não tava mais, né? Já não tava mais. E aí, tu chegava de manhã cedo pra pegar jogo bom e só tinha esses dois, esse e aquele que tu falou, né? Que bota. Sei que não, velho. Ou, quando eu peguei esse jogo aí, eu achei que o jogo não era muito bom, não, cara. Eu peguei porque eu nunca tinha jogado. Eu só ia falar que realmente a capa é muito estranha, entendeu? É horrível a capa. É tipo a thumbnail lá dos vídeos do Nilson quando não é eu que faço. Desculpa aí que você é o rei do programa e eu sou um merda. Mas então. Não, merda não, cara. Aí é uma palavra muito forte. Talvez um bostinha, sabe? Bostinha que é merda com dó. É. Mas pelo menos quando eu passo debaixo da porta, eu não agarro na porta. Eita, pô! Olha aí, vamos parar de falar da vida pessoal dos coleguinhas aí, ó, pô. Vai lá, Edu, fala aí. Então, cara, quando a gente pegou esse jogo na locadora, realmente, eu peguei assim, não tinha jogado ainda, falei, ah, vamos testar, vamos ver se é bom. Cara, quando a gente começou a jogar o negócio, que a gente pegava a arminha, que atirava prato, atirava garfo, água. Atirava água benta. Você pegava um negócio lá que você transformava os bichinhos em ET. Você tinha que salvar os vizinhos lá, a menininha nadando, o velhinho andando na cadeira de roda, a outra andando com aqueles... Mas por que água benta? Não entendi, por que água benta? Pra mim era água benta da pistola. Porque o jogo é zoeiro, o jogo não se leva a sério, entendeu? O jogo não se leva a sério. É um jogo que tem um mestre que é uma cabeça careca com óculos. Velho, imagina Plants vs Zombies, só que você troca as plantas pelos dois bonequinhos. Ah, por favor, Edu, não me compara o magnífico e fabuloso Plants vs Zombies com essa bosta, pelo amor de Deus. Não. Velho, é a mesma ideia, cara, de zumbi zoeiro ali, coisa e tal. Tem zumbi Michael Jackson também no jogo, saca, velho? Fazendo homenagem, tipo assim. Tem o Jason que vem com a motosserra atrás do você. Ah, isso aí eu vi, isso aí eu vi ali, né? Eu vi umas imagens, entendeu? Que tem mesmo. Nesse sentido que eu tô falando, tem um monte de zumbi rué, saca, velho? As armas é tudo rué. Um monte de zumbi invadindo os quintal dos vizinhos, o vizinho lá na piscina tomando banho enquanto o outro tá comendo a carne do lá, velho. É muito zoeira, cara. O outro lá fazendo um hambúrguer lá na churrasqueira. Você tem que salvar os vizinhos. Se você deixar morrer muito, você morre, dá game over. Olha aí. Por isso que eu não gostava muito, assim, nesse jogo. Cara, olha, se tivesse um apocalipse zumbi, o Spider não, com certeza não ia dar seguimento na humanidade, cara. O que, cara? Eu ia dar briga pro zumbi, cara. O Spider ia ser o Russian lá do The Walking Dead, ia guardar todo mundo no celeiro. Eu ia mesmo. Jogou Spider, esse aí, Spider? Que queda? Jogou esse, hein? Joguei pouco, mas, cara, eu jogava bastante na locadora. A galera gostava de jogar porque era em dois, assim, e era casualzinho pra jogar. Caraca, era tormenta em dupla. Eu não joguei a versão do Mega, o Nilson disse que tinha as diferenças, eu sei que tem as diferenças, eu joguei do Super Nintendo, assim, um pouco mais. Então, claro que tem diferenças, de acordo com a Aleixo aí, o de Super NES era superior. Olha aí. é a mesma coisa, é o mesmo jogo. Tem algumas diferenças, assim, no jogo, igual a tela do Super Nintendo é cheia, e a do Mega Drive é tipo um 4x3, só que do lado tem um mapinha, entendeu? Tem um mapa pra você se orientar. O que eu sentia falta nesse jogo, Nilson, era a falta do botão pra correr, sabe? Não, ele já andava meio que correndo já, é, cara. Mas assim, entendeu? Mesmo assim, cara, um teste, não, qualquer coisa. Ajudaria mais. Fernando, jogou esse jogo, Fernando? Vou dar uma foto aqui pra você. Joguei muito, cara. Jogou muito? Joguei na locadora, cara. Quando eu vi esse jogo, a capa, que não nem você falou, a capa não ajudava muito não, mas o jogo em si, porque tinha muita interatividade no meio do jogo, assim, cara. Então tinha, aparecia a nave espacial, tinha o Jason, aí tinha uns caras do exército, aí do nada caiu um meteoro, cara, era o jogo do Jim, mas de zumbi. Pô, hein, você tinha um palhaço lá que você tinha que salvar ele, que é um dos vizinhos. E tinha um demônio já em cima dele querendo comer ele se você não salvasse. Ah, era, mano. Caraca, eu tô olhando umas imagens aqui, eu acho que realmente parece que o pessoal gostava mesmo. Segue aí a imagem pra vocês verem. Aí, tô te falando, mano. Ele tava na lista dos 100 melhores games da história, velho. O jogo é bom, tipo, o jogo é bom. Você que nem jogou o jogo. Pô, um dos mestres é um bebê gigante com uma fralda, velho. Uma fralda. Ai, ai, ai, tô vendo aqui, porra. Ah, agora eu entendi porque Água Benta tem um vampiro no jogo. Porra. Sim. Pô, Edu. Sim, tem vampiro. Aparecia de tudo na tela, tipo. É, tem vampiro, tem marciano, tem Frankenstein, tem lobisomem, tudo. Tem múmia. Não, tem o Jason, cara. Aparece o Jason atrás de você. Porra, mas é a terceira, quarta vez que falo do Jason. Se você tem esses esquecimentos aos 70, 75, 80 anos, é pra gente ficar preocupado, porque nessa idade os esquecimentos podem estar ligados a doenças mais sérias. Não é? Mas provavelmente são duas pessoas jovens, e nos jovens o esquecimento em geral está ligado à atenção. Caralho. É porque eu gosto do Jason. É o amor. Tem lobisomem, tem aqui o bebê gigante que vocês falaram, eu acho que é aquele do Chapolin, né? Nossa senhora. Foi longe. Ai, ai, ai. Pô, deve ser legal. Não, deve ser legal não, o jogo é bom, só que você não jogou, cara. É, não joguei, sinceramente não joguei, não sei. Você tem que pegar o jogo pra jogar. Você não vai saber se o jogo é bom ou ruim só jogando. É, sim, mas eu acho que eu vou ficar sem saber. Ai, ai, ai. Depois o hater é o penoso lá, né? Não sou hater, só... É isso aí, coisas e coisas. É então bom, tá, eu acho que isso aí fechou com chave de ouro. Pelo menos a maioria aqui no cast gosta do jogo. Eu nunca joguei, não posso dizer que é ruim, mas vendo assim, né? Enfim, peço desculpas aos ouvintes que esperavam mais aí dos meus encarecidos colegas. Espero que eles dediquem mais aí. Olha só. Fiz a minha parte. Vamos mudar o título pra Run and Gun, que gostamos. Ou tipo assim, Run and Guns nem tão bom assim. Ou Run and Gun não tão óbvio. É, uma porra. Ou tipo assim, Run and Guns só do Tim Brook é bom. Aí é muita modéstia, né? Então tá, eu acho que vamos terminando por aqui. Tá na hora das nossas considerações finais, as despedidas. Eduardo! Cara, né... Novamente vou dar uma resmungadinha. Não sabia que Mega Man era considerado Run and Gun. Pra mim era um jogo de plataforma. Tem... Provavelmente vocês estavam esperando aí alguns joguinhos mais famosos e tudo. Mas tá na lista aí algumas... opções de jogos aí, caso vocês não tenham jogado ainda, joguem, que são jogos muito bacanas. A lista tá só com jogos bons aí, tirando o jogo do Team Blue, que é o único mainstream da galera aí e tal, todo mundo, né, tá cansado de jogar, então vai jogar os outros jogos aí, ó, tem jogos bons na lista aí também, além só do super hype do mainstream. Então dá uma escapulida na curva ali, tem coisa boa, pega sugestões nossas aí que tem jogo bom. É isso aí. Olha aí, e até porque pode ter a temporada 2, né, Edu? Exatamente, 3, 4, 5. Olha aí. Spider! Ah, não, sem me alongar muito, só recomendação da galera aí que não precisa, assim, sair jogando e tal, mas é legal você pegar aí uns 3, 4 minutos e jogar o começo do jogo, assim, pra você ver como era no tempo, assim, sabe? Então, vale a pena você fazer essa tentativa. Então é a minha recomendação, pra ser bem breve. Olha aí. Fernando! Primeiramente, agradecer aí por estar participando aí do Machine. Um abraço aí pro nosso amigo Flávio. Eu gostei muito da pauta, cara, porque é uma diversidade muito grande de jogos, cara. Então espero que tenha uma continuidade mais pra frente aí, pra falar de mais jogos de Rolling Gun aí. Neilson! Bom, eu creio que falamos aqui de 3 jogos mais streams e outros 2 não tão mais obscuros, mas tem gosto pra tudo, né, cara? Eu acho que o Edu falou, ele tá certo. Se ele queria falar do jogo que ele queria falar que é bom e achou bom, tá bom. Acho que cada um fala o que gosta, né, cara? Tá certo. Eu acho isso aí. Entendeu? Peraí que eu vou anotar aqui do lado na lista de quem perguntou. Nossa. Nilson, tô apoiando vocês, só pra ficar registrado. Então tá, pessoal. Muito obrigado aí por terem nos ouvido. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem agora com a leitura de e-mails e os comentários e... Spider. Queria perguntar o seguinte, Spider. Quando tu ficava lá na igreja vendo a missa ou a oração ou a... Enfim, o que o pastor ou o padre falava lá, tu ficava se perguntando assim, será que o Tim Blue vai falar? Será? Será, Spider, que vai ter off-topic nesse cast? Sabe quando você tá, tipo, saindo da igreja, tá aquela chuva e você não levou o guarda-chuva? Sim. Eu. Esse dia foi eu. Esse sou eu na vida. Não, é assim que eu tô me sentindo nesse momento, entendeu? Ai, ai, ai. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou Eduardo Pilhote, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Novamente junto comigo, Tim Blue. Fala aí, Tim Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. E aí, Edu? E aí, cara, olha só, temos e-mails pra gente ler dessa vez. E no plural, porque vamos conseguir passar de um. Então, vamos dar início aqui. A gente vai começar pelo e-mail do Anderson Costa, que mandou aqui um e-mail sobre o cast 113, que ele intitulou como Porradaria Poligonal. Ele já começa aqui o seguinte: salve, machines! Salve! Entre gritos de... Salve! Entre gritos de tapelando e esse não vale, os jogos de lutas recentes que tenho jogado é Killer Instinct, do Xbox One, e Killer Instinct Arcade, que foi disponibilizado junto com a versão de Xbox One. O Rival Schools, Battle Arena Toshiden, Ready to Rumble e o Evil Zone nunca nem vi, mas olhando aqui as gameplays e lei jogar o Rival Schools, que foi o único que sinto ter um arrependimento de não ter visto nem jogado na época. Pô, não. Ele não, me lembra nunca muito. Viu, cara? O... É louco na cabeça. Mas ele foi famoso aqui, cara, porque eu vi ele só japonês também, assim, na locadora. Quem? Ele quem? O Rival Schools. Pô, Rival Schools, Toshinden e o... Porra, fizeram sucesso. Todos os locadores jogavam essa porra, rapaz. Tá doido? Não, eu digo o Rival Schools. Porque eu lembro dele só japonês. Sim, o Toshinden, o Rival Schools e o Toshinden. É, fizeram muito sucesso. Poxa. É, o Toshinden eu lembro de ter visto mesmo. Mas o Rival Schools eu lembro de ter visto só japonês. Evil Zone é obscuro mesmo. É. É, ele me lembra muito o Blood Roar 2, com algumas mecânicas a mais, como é o caso dos golpes em saltos muito alto. Sobre Street Fighter EX, joguei, mas não lembro muito, até porque descobri o Blood Roar 2. Ele e Tekken 3 dominaram meu tempo no PlayStation 1. O Evil Zone é daqueles jogos que você compra pela opening e se decepciona na hora de jogar. Tá, cara, dá pra divertir, mas passa muita raiva. Dead or Alive está proibido em casa, depois que minha mulher me pegou jogando e questionou: por que nesse jogo só tem mulher pelada? Apenas saí do jogo e desinstalei. Aí deu até aquela trilha sonora, né? Hello darkness, my old friend. Mentira, tentei argumentar aqui que também tinha homem sem camisa, mas caí contra a cowgirl e ela estava mais despida. Daí acabou os argumentos e aí sim, tive que desinstalar. É, filho, bicho pegou. Minha menção honrosa vai para Tekken 2, que tive o prazer de jogar primeiro no arcade. Com personagens bem variados, com CGIs de encher com os olhos... Pra mim, o Tekken 2 foi o jogo 3D mais bonito que vi na época em que joguei ele. Mais uma vez, vocês mandaram muito bem e conheci novos jogos. E vou até procurar no Raspberry o Rival Schools. Até mais. PS. Estou ouvindo 112 de novo. Como eu disse, quero enviar uma muralha de texto. Olha que eu tenho risada satânica. Foi o 112 mesmo? É das novelas? Eu não lembro. Cara, o 112, não lembro. Olha aqui, o 112 é o de corrida, não? 112 é o Top 5 Super NES. Top 5 Super NES. Ih, cara, vamos aguardar então o muralhinha de texto aí do Anderson Costa. Enquanto isso, vamos ler aqui um e-mail duplo sobre os casts 116 e 117, que foi enviado aí pelo grande Éder Aleixo. Falei... É a primeira vez que ele manda e-mail pra nós, não é? Não tenho certeza, acho que não. É o falecido Éder Aleixo aí, fazer o quê? Faleceu. Ele manda aqui o seguinte: fala, machineiros. Como eu tive meu nome mencionado 3 vezes no cast 116, eu fui invocado aqui. Bom, o filhote queria um jogo sobre o Herbie. Eu não conheço, mas o maravilhoso Nintendo 64... Entre parênteses aqui, vendeu mais que o Saturno e o Dreamcast juntos. Maldito. Olha a cutucada. Tem o Beetle Adventure Racing, que é um jogo focado em Fuscas. E também eu conheço o Bomberman de Fusca que o Edu mencionou. Eu conheci ele em uma fita do FIFA 96, que quando dava reset, entrava o jogo dos Fuscas antropomorfizados. E o jogo era japonês. Por anos eu tentei descobrir o nome desse jogo, até que depois de muita pesquisa descobri. Um jogo de carrinho que não é de corrida, que ficou faltando, é o Police Chases no PlayStation, que era a mesma engine do Drive, e nele você joga com uma polícia que tem que prender os marginais, e quando joga de dois, um segundo controle controla uma mira para ir atirando. Olha, cara, não lembro de ter... Ah, é mesmo, cara. Poxa, nossa, faltou mesmo esse jogo. Pô, esse joguinho era legal demais, cara. Pá, era muito legal. Ele é muito parecido com o Driver, porém, tu, o carinha podia atirar de dentro do carro, atirar com a arma. Tu era um policial. Entendeu? E aí funcionava meio que o Time Cop, assim? Que, nossa, Edu, que Time Cop? Virtua Cop. Não. É um jogo igual o Driver, de carrinho. Tu saía com um carrinho pela cidade. Tu tava dentro do carro, dirigindo, e tu atirava nos caras com a mira, exatamente. Entendeu? Era muito legal. Pô, joguinho foda, hein? Bela menção. Faltou mesmo, o Éder, faltou mesmo. Tinha alguns joguinhos bem 3 por 1 real. E ele continua aqui. Sobre o cast 117, ótimas músicas, tirando os 3 por 1 real do Timbu, que gosto horrível. Ah, te xingou aí, ó. É, tô vendo. Achei que faltou falar do Legião Urbana com o Pais e Filhos e o Tijuana com a música para o filhote Eu Vi Duende. Cara, eu só... São ótimas indicações de músicas aí, só que elas não poderiam entrar no cast porque tanto Legião quanto Tijuana são bandas. E a gente tava falando aí de cantores solo, né? Ele, então, ele, mesmo que ele fala do meu gosto musical aí, mas não sabe nem ler e saber quando é banda e quando não é. Esse burro, hein? Esse pilantra aí, ó. É um boi. Demais, é só. Abraços e parabéns pelo ótimo trabalho. Bluganzaroli, me liga sua gata. Olha aí, rapaz. Mandando chavecadas pra Bluganzaroli. Ele deve estar ouvindo o Cash of 3, só pode. Só pode. Valeu, Aleixo. Obrigado, cara. O falecido Aleixo aí. Valeu mas demais aí, falecido. E, cara, depois você responde pra nós aí, se no céu tem pão. Tá todo mundo na dúvida até hoje aí. Você já que você é falecido e deu notícias, então... Fala pra nós isso no céu tem pão. Abraço. Então, galerinha, muito obrigado a vocês aí pelos e-mails, pelos comentários, pelos downloads lá do cast. Não esquece, se você segue a gente lá pelo iTunes, vai lá e dá aquele votinho maroto, quantas estrelinhas você achar que a gente merece, que isso ajuda bastante na divulgação. Se você tá ouvindo a gente lá pelo Spotify, tem avaliação no Spotify, Timbu? Ah, não sei te dizer, cara, sobre isso. Não sei, ainda não vi nada disso. Também ainda, nunca me lembre. É, não sou muito familiarizado, mas se tiver, faça um votinho pra nós lá, ou então recomende, faça indicações. Oh, vote no iTunes, né? Vai no iTunes lá e dá 5 estrelas ou 1 estrela lá e deixa um comentário aí. É, do iTunes eu pedi. Oh, desculpa aí. Então, né? Não esqueça de seguir a gente lá no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Orkut, no Facebook, onde mais, em qualquer rede social, só você procurar lá MachineCast, você encontra a gente. Já se você quiser aparecer aqui na leitura de e-mails e comentários, você precisa mandar um e-mail pra gente lá no contato@machinecast.com.br, que aí você vai ser lido aqui como todos. Então, mas é isso, galerinha. Muito obrigado. Espero encontrar com vocês aí pela próxima viagem pelo tempo e na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu! Tchau! Piada velha do Machine. Tinha 3 namoradas. Ele queria casar, só que ele não conseguia se decidir por qual das 3 ele deveria casar com ela. Ele não sabia qual das 3, então ele resolveu fazer um teste. Um teste para saber qual mulher era mais apta a ser a sua esposa. Então ele foi no banco, pegou 15 mil reais, né? E deu 5 mil para cada uma. E disse: gastem como vocês quiserem. Beleza, a primeira foi no shopping, comprou roupas, joias, foi no salão de beleza, fez um trato geral, voltou e disse pra ele: gastei todo o seu dinheiro pra ficar assim bem bonita pra você. Isso tudo porque eu te amo. A segunda foi lá, foi no shopping, comprou roupas pra eles, comprou TV, veio de smart, coisa e tal, comprou videogame, comprou tênis, jaqueta, né? Um monte de filme pornô. E voltou e disse pra ele: gastei todo o seu dinheiro assim pra te fazer mais feliz, tudo isso porque eu te amo. Aí a terceira foi lá, pegou todo o dinheiro, aplicou em ações, em 3 dias duplicou o investimento, pegou R$5.000, deu pra ele e disse: apliquei o seu dinheiro, ganhei o meu e agora tudo que eu gastar não vai ser do seu dinheiro. Tudo isso porque eu amo você. Então o homem pensou e escolheu aquela que tinha a bunda maior. Aí fiquei agora. Agora você não entendi, não, é? Agora incorporou o espírito do Edu, porque eu não entendi, não, é? Hein? Esses dias a Starhead chegou pra mim e perguntou assim: Tim Blue, sabe a diferença da toalha e do papel higiênico? Eu parei e pensei assim: não, qual é? Ela disse: ah, então foi tu. No intervalo do jogo do Beira Rio, uh-huh, o torcedor se vira pro outro e diz assim: tchê, quando chegar em casa, vou arrancar a calcinha da minha guria. Aí o outro cara pergunta assim: mas bah, por que essa violência toda? Aí o outro responde: é que ela tá me apertando muito. Caraca, que viadão, mano. Fazer igual ratinho, tem que viadão bonito. Ai, ai, ai. Esses dias eu acordei, o telefone tocando, e aí eu vi, era uma mensagem da Starhead. A mulher que tava comigo falou assim: quem é? Aí eu disse assim: ah, está a Regia dizendo que tá no cinema contigo. Nossa. Que só merda. Lamento por você, mano. Que merda. Ah, esses tempos eu cheguei 3 horas da manhã, bêbado, cara. E aí a Star Regia perguntou assim pra mim: tá, e aí, esqueceu que é casada? Aí eu disse pra ela, aí eu lembrei, era 12h45 e vim correndo. Caraca, ele queria apanhar mesmo. O cara tinha uma venda, ele comprou um papagaio. Uhum. Aí tinha uma mulher que sempre passava na frente dessa venda aí. Aí o papagaio começava: Silvio Santos, vem aí, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Silvio Santos, vem aí. Aí a mulher começou a pegar raiva. Aí todo dia ela passava na frente da venda e o papagaio: Silvio Santos, vem aí, lá, lá, lá, lá. Aí um dia ela tava vindo, o papagaio olhou, e quando ele foi falar, ela pegou o papagaio e jogou dentro de um balde d'água. Aí ele começou: se fudeu que eu sei nadar, olê, olê, olá. Que merda. Esses tempos, o Nelson me contou um caso dele aí. E aí eu prometi que não ia contar. Eu prometi que não ia contar, mas eu vou contar aqui. Ele disse o seguinte. Ele disse o seguinte pra mim, que o filho dele chegou pra ele e falou assim: pai, o senhor é o diabo? Aí o Nilson assim: não, da onde tu tirou essa bobagem? Aí ele disse assim: é que toda vez que o senhor sai, a mãe grita pro vizinho: pode entrar, que o chifrudo saiu. O menino chegou na mãe dele e falou assim: mãe, bunda marrota? Ela falou: não, meu filho, por quê? Não, porque todo dia quando você sai, o papai fala que vai passar o ferro na bunda da empregada. Esses tempos eu perguntei pra essa assim: vamos tentar uma posição diferente essa noite? Aí ela respondeu assim: boa ideia. Tu fica na pia lavando louça e eu sentado no sofá. Pô, sacanagem isso aí, pô. Mas que isso? Isso aí já não é piada, é realidade isso aí, cara. Ah, cara, o Joãozinho tava na sala de aula, aí a professora fazendo as perguntas lá e tudo, aí eu olho pro Joãozinho assim, tava com o cabelo meio estranho, meio verde, assim, endurecido. Aí a professora olhou pra ele assim e falou: Joãozinho, por que você tá com esse cabelo verde assim? Aí ele passou a mão pelo nariz assim, passou pelo cabelo. Não sei, professora. Ah, que nojo! Ai, ai, ai. Agora eu vou fazer umas cantadas aqui. Chega pra moça e diz assim: você tá sentindo esse cheiro de tinta? Aí ela responde: não, por quê? Porque tá pintando um clima. Nossa. Joãozinho chegou no padre e falou assim: padre, o padre tava pegando na praça, né? Então o Joãozinho chegou e perguntou ao padre: o que o senhor tá fazendo? E o padre falou: ah, estou pregando, meu filho. Aí, então o senhor é um carpinteiro, né? Mas cadê os pregos? Aí ele falou assim: você nunca viu um padre, não, menino? Aí ele: de graça, não. Aí ele falando: você tá achando que um cara de palhaço? Aí o menino falando: não, mas só falta o nariz e... só falta o nariz pra ser ver... não, só falta o nariz pra ser palhaço. Eita. Só falta o nariz pra ser palhaço. Aí o padre falou: então o padre pegou o menino, né, pelo braço e falou: como você se chama? Aí: Joãozinho. Aí ele: eu me chamo, os outros me chamam de... o menino falou: os outros me chamam de Joãozinho. Aí eu falei: ué, não entendi essa. Meu Deus do céu, cara. Pode parar com essa. O Fernando riu mais disso do que das piadas faladas, meu Deus. Terrível. Já que o Nilson foi pra esse lado, o Joãozinho e a Mariazinha foram falar com o padre. Aí a Mariazinha falou assim: padre, padre, eu posso engravidar? Aí o padre: não, minha filha, você é muito novinha pra engravidar. Aí o Joãozinho disse assim: viu, eu te falei que eu tinha problema? Senhor. Bebo entrou no confessionário e falou assim: eu vim aqui, seu padre, me confessar. Aí o padre: meu filho, uma pessoa bêbada não pode participar do sacramento da confissão, não. Aí o bebo: seu padre, o senhor vem pra cá, toma banho, frio, descanse, cura sua ressaca, que amanhã volte aqui que eu vou te confessar. Que medo. O Joãozinho disse assim pra vovó na cama: vovó, fecha os olhos um pouquinho. Aí a vovó vem assim: ué, mas por quê? Ah, porque a mamãe falou que quando a senhora fechar os olhos nós vamos ficar ricos. Nossa. Terrível, véi. A menina veio e falou assim: padre, vim me confessar. Aí o padre falou: diga, filho. Transei com outro padre da igreja. Aí o padre falou: fizeste muito mal. Tu sabe qual a igreja que é? Eu não entendi. Tá o padre no confessionário. De repente chegou uma pessoa lá e tudo: padre, eu vim confessar. Qual é o seu pecado, meu filho? Ah, padre, é que eu comi cocada, padre. Eu não podia, mas eu comi cocada, padre. O padre pensou: ok. Mas, ok, vai lá, faz sua penitência e Deus te abençoe. Aí o cara foi e tal. Passou um tempinho, chegou outro: padre, eu vim me confessar. Com o seu pecado, meu filho? Ah, padre, eu comi cocada. Aí o padre: uai, cocada, de novo? Aí o cara desesperado: não, pai, eu não podia ter feito isso, padre, eu não podia, eu devia ter me contido, não sei o que. O padre: não, meu filho, não é um pecado grave, Deus vai te perdoar, não sei o que, siga em paz. Aí passou mais um tempinho, chegou mais uma pessoa: padre, eu vim me confessar. Qual o seu pecado, meu filho? Padre, eu comi a cocada, padre, eu não podia ter feito isso. O padre já: mas caramba, esse povo todo deve estar tendo uma cocada muito boa rolando em algum lugar aí, porque tá todo mundo aí pecando de ter comido cocada, tá doido. Aí ele falou: não, não sei o que, é um pecado, não é grave, Deus vai te abençoar, siga e tudo mais. De repente chega uma menina assim: padre, eu vim me confessar. Aí o padre olha pra ela assim: já sei, minha filha, você comeu cocada, não é um pecado grave, não precisa ficar preocupada. Aí ela vira: não, padre, eu sou a cocada. Já que tá todo mundo falando só de padre, o homem chega no confessionário: seu padre, é justo ganhar dinheiro com a desgraça dos outros? Aí o padre: ah, claro que não, meu filho. Ah, então me devolve o dinheiro logo que eu já casei nessa igreja aqui, pô. A mulher chegou lá, foi se confessar. Aí chegou no padre, toda envergonhada, assim, lá no confessionário. Aí falou pro padre assim: padre, eu vim aqui porque eu pequei. Aí o padre: poxa, minha filha, conte seu pecado e tal. Ela: é, até é muito difícil falar isso e tal. Ele: não, mas pode falar que aqui é a casa de Deus, não tem problema nenhum. Ela: é, é porque eu dei a bunda. Eita. Aí o padre falou assim: é, isso é um pecado muito grave. Não sei nem o que falar pra você. Aí ele falou assim: espera um minutinho que eu vou pegar o livro de penitência, que eu vou te passar uma penitência perante o que você fez. Aí ela, muito envergonhada, ela foi embora. Aí ela saiu do confessionário, nisso entrou um bêbado no confessionário. Aí quando o padre retornou, o padre perguntou: vamos lá, quando foi mesmo que você deu a bunda? Aí o bêbado falou: ó, eu só dei uma vez, mas vai se adivinhar assim na puta. Tinha um menino, a mãe dele falou bem assim: ô Jesus, vai lá e compra uns pão, hein? Aí a mãe do menino deu o dinheiro pros pão, né? Aí ele foi lá. Aí o moleque não chegou assim, não, se perdeu, né, cara? Não achou a padaria. Aí ele olhou assim, viu uma igreja, entrou, achou interessante, né? Aí chegando lá, o padre no meio da missa falou bem assim: Jesus veio para nos salvar. Ah, o menino: mas eu só vim comprar pão. O cara chegou na igreja pra se confessar. Aí ele falou, chegou lá, entrou: a benção, padre. É o padre: a benção, meu filho. Aí ele disse assim: padre, eu pequei, eu comi minha irmã. Aí o padre: meu filho, meu filho, por como você foi fazer uma barbaridade dessa? Ele disse: ah, padre, bolinha vai, bolinha vem, você não como ela, não como ninguém. Nossa. Aí o padre: vá rezar 10 Ave Maria e 10 Pai Nossa. Ele saiu. Uma semana depois ele voltou: padre, eu pequei, eu comi meu irmão. Aí ele: meu filho, como você faz algo tão terrível, meu filho? Aí ele: ah, padre, bolinha vai, bolinha vem, você não como ele, não como ninguém. Nossa. Aí ele: reze 30 Pai Nossos e 30 Ave Marias. Aí volta uma semana depois e: padre, eu pequei, eu comi minha mãe. Aí ele: Virgem Nossa Senhora, meu filho, por que que você fez uma barbaridade dessa? Ele: ah, padre, bolinha vai, bolinha vem, você não como ela, não como ninguém. Reze 1000 Ave Marias e 1000 Pai Nossos. Aí uma semana depois ele volta: padre, eu pequei, eu comi meu pai, padre. Ele: meu filho, por que você fez isso? E ele: ah, padre, bolinha vai, bolinha vem, se eu não como ele, eu não como ninguém. Aí, uma semana depois, ele volta, ele entra no confessionário, o padre não tá. Aí ele procura pela igreja toda, ele sai lá na rua, olha pra cima, tá o padre pendurado no sino. E aí ele diz: padre, o que o senhor está fazendo aí? É o padre: bolinha vai, bolinha vem, se eu descer aí, tu me come também! Off topic. Ai, ai, ai. Quem que nós estamos esperando aí mesmo, então? Ninguém, vamos lá. Você. É, você. Você. Sarmos, antes eu vou jantar. Eu e o Neilson, então. Eu já jantei, mano. Porra, você é um cara feliz, cara. Caraca. É, tu acha que tá fazendo muito sacrifício? E o Edu que teve que ir pra casa de alguém pra gravar? Na verdade, é. Eu passei lá, peguei emprestado o notebook do meu amigo pra depois devolver. Poxa, olha correndo aí, risco, olha aí. Correndo risco de roubar dele no meio do caminho. Ainda falta isso. Falta 2 meses ainda, Edu, pra te poder andar armado na rua. Te cuida? Ele nem viu a participação dele no cast, então, né, Fernando? Claro que eu vi, eu falando. Ah, por isso que ele quer excluir. Ah, então. Fica quieto aí, Edu. Você chegou, você pulou no bonde andando e quer sentar na janela? Rapaz, eu já tô na janela desde a primeira vez que eu participei, hein? Ah, é. Você tava, Vai ficar só no cheirinho, mano. Igual o Flamenguista. Não, isso aí é com o Flávio. Tá falando, comigo, isso só, tá falando isso só porque ele ganhou do Fluminense esse final de semana. Com certeza. Tem que celebrar, mano. Uma vitória é uma vitória. Nem que ganha de 6-0. Nem que ganha de 6-0. Não é? Vitória é vitória, não importa de quanto. Ah, vamos lá, então. Infelizmente, não dá, né? Vai continuar como estagiário. Então... Bora lá, Edu! Vamos pros nossos recadinhos! Então você vai lá, velho, não tô aguentando não, na moral. É muito filha da putagem, mano. Vou ter na que moral, doido! Ah, vai ter que começar de novo, Edu. De riso ao vivo, né? É. Caraca! Já calma aí, Edu, ô Vinícius, agora já acaba que o Edu vai dar uns recadinhos. Vai lá, Edu, de novo, por favor. 30 segundos, tô quase terminando, só um pouquinho. Beleza. Vou fazer igual meu pai, ô Spider, vou cuspir aqui no chão e conta. E ver se secar e não voltar, meu amigo. Nossa senhora, hein? Eita! Eram as ameaças assim, ó. Vou cuspir no chão. Se secar e você não tiver voltado, arda-se, menino! Eu acho, mas eu tenho quase certeza que o Spider deve ser serviçal do anticristo, só pode, cara. Nada, cara, eu vou à igreja uma vez por semana, cara. É, tô vendo, eu sei. Seu amor. Verdade, cara. Verdade, ninguém acredita, mas é verdade. Olha aí, olha aí. Eu só não espalho porque eu não gosto de fazer propaganda, mas é verdade. Tira uma foto, senão eu não acredito, cara. É, quero selfie com o padre. Não, olha só, Edu, mas você deixou, é igual você falou ali. Você deixou de falar do Gunstar Heroes, que é um baita jogo inovador e único no Mega Drive, pra falar desse jogo aí. Puta que pariu, mano. Você tá. Você mas eu achava falar, que você, eu achava que você ia falar desse, Nilson. Não, o Nilson vai falar do melhor de todos. 23 jogos. 23. Vocês podem falar que eu falo outro, mano. Aqui, ó. Aqui mata no peito e faz fuzila no gol, meu amigo. Pois é, vocês têm. Tem essa, é, não, mano. É. Quando eu falo um jogo muito óbvio, aí vem, o Edu fala só lá, dos jogos óbvios. Só fala dos jogos grandes, não sei. Eu quero um áudio da gente criticando uma escolha de um jogo óbvio teu. Ah, agora, cara, eu quero. Não lembro. Agora eu quero. Eu lembro do Final Fantasy VI. Não, mas peraí. O Final Fantasy VI ele já falou 1 milhão de vezes, porra. É óbvio pra ele mesmo. É, entendeu? É uma crítica, aí... você pediu uma crítica? Não, eu pedi um justamente um áudio no sobre. Dia que eu mudei, que eu ia mudar de jogo, que eu falei, eu vou falar de um jogo aqui, tudo assim, leva um Edu falar do jogo grande, né, Edu, você sabe falar de jogo grande e tal, aí Edu, eu falei, não, então vou falar de um jogo obscuro, aí vocês, não, que não sei o que ele tem influenciado lá na opinião, não sei o que agora não vai falar. O Edu pescou a zoeira. Você tem que parar de dar ouvido à zoeira do Marcos e fazer falar o que você quer falar, doido. Senão você vai ficar na pilha dele, se esquerindo dele aí pra sempre, doido. Porque é, o Nils tá certo, hein, Edu. Vamos voltar ao Smash. A piadinha de hoje é o seguinte. O piadinha de hoje. Lá vem, mano. Ai, ai. A piadinha de hoje é o seguinte. Ô, Blue, eu ia falar pra você não contar piada pra ver se alguém ia comentar, cara. Ah, é? Vamos deixar pro próximo, então, porque eu já separei umas bem boas aqui. Deixar pro próximo, sabe? Pra ver se alguém vai comentar. Pô, eu senti falta das piadas e tal. Já? Duvido muito, ninguém comenta nem que sentiu falta do cast. Mas deixa pra lá. Pelo amor de Deus. Ah, osso mesmo. Ninguém comentou nem quando faltou o cast, que faltou 2 semanas sem cast, ninguém comentou nada, é? Então deixa pra lá. Olá! É verdade, na moral. Conta aí. Esse jogo é da época que a Konami fazia jogo bom, né? Sim, até o símbolo dela aparecia do começo, já sabe, já impua medo já, você olhar pra caralho. Que nem o Gui Ferrari lá do fliperama de boneco. Ô, Konami, mão no peito. Tô louco. De boneco. Como é que é? Você falou fliperama de boneco. A empolgação foi tanta. Meu Deus. Eu vou morre aí, cara. Existe aí, meu. Fliperama de boneco, eu falei. Ai, meu Deus. Vai morrer, vai morrer. Só dá um boneco. Ih, agora engasgou. Engasgou com a fumaça. Ai, meu Deus, vou morrer aqui. Solta, Edu, solta. Jesus. Tá, muta aí que eu vou continuar. Que Maria. Ah, vai lá. Bom, isso é da época que a Konami fazia jogo bom, né, cara? Então, eu vou repetir as palavras do meu querido amigo G. Ferrari lá do Fliperama de Boteco. Né? Caraca, o cara tá morrendo, doido. Imagina o bonecão do posto lá jogando. Ei, o boneco do posto andando e atirando com a arma. Atirando bala em curva, né? Ele bate e dá aquela chicotada com o braço. Vai morrer, doido. Eu não vou conseguir falar Fliperama de Boteco sem lembrar disso, cara. Eu vou morrer. Eu vou desistir. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.